Deus compreende e vê o teu desabafo. Você só chora, de sua boca só se ouve gemido. Você renovado, Deus contigo fala.